te fez amor, mas só por solidão. Teu corpo desejou e eu fui tua opção. Nós dois de novo em sua cama. A gente combinou que era só tesão. Melhor um arbitrô do que ficar na mão. Você me quer, depois reclama. Quer meu corpo? Eu te empresto. Tem que ser na minha condição. Você cobra, eu não presto. Eu não quero outra decepção. Se não concorda, eu tô fora. Canta, pai! Quando eu só quis chamar, Deus dispensou, tive que me virar. Se a vida está mal resolvida, querendo voltar, procura outra pessoa pra te saciar. Vai ser do meu jeito, você já não manda. Aceito desenganar. Só tesão, melhor um retrô do que ficar na mão. Você me quer, depois reclama. Quer meu corpo? Eu te empresto. Tem que ser na minha condição. Você cobra que eu não presto. Eu não quero outra decepção. Se não concorda, eu tô fora. Pode ser mais alto. Aceito desencanar.